Ventura, Dequinha, Daniel Ventura. Vem, bebê! É no passinho do debochado. É no passinho do debochado. É no passinho do debochado. É no passinho do debochado. Tá espalhando pra geral, porque eu vivo assim. Diz que eu não tomo jeito, tu quem paga meu boleto é. Se eu te incomodo, então desliga o celular. Nós pode até ser liso, mas nós sabe luxar. Se não gostar de mim, do meu jeito debochado, me desculpe, olha como eu tô preocupado, bem. É no vacilo debochado. É no vacilo debochado. Tô Ventura. É no vacilo debochado. Estourou. Gaspazinho, no vacilo da baixada.